Pois é, e hoje, dia 14 de março, é uma data nacional aqui, talvez pouco divulgada, mas nós estamos aqui no Megafone cumprindo exatamente esse papel de divulgar o Dia Nacional da Poesia com a nossa primeira convidada do ano aqui nos estúdios da Rádio Fiscal. Estamos recebendo então a professora Rosimeire Trebe Curila, servidora da UFSCar, pedagoga do Núcleo de Formação de Professores, né, aqui da UFSCar, já publicou alguns livros, inclusive de poesias. Ela faz parte também da Academia de Letras da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e coordena um projeto de extensão chamado Vivenciando a Poesia. Professora Rosimeire, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Megafone. Muito bom dia, Marco, muito bom dia, Lucas, bom dia, caríssimos ouvintes da Rádio Fiscar. Eu é que agradeço o convite para estar aqui falando de um assunto tão importante, que é sobre a poesia. Hoje, então, 14 de março, comemoramos o Dia Nacional da Poesia. O dia 14 de março, ele foi declarado como Dia Nacional da Poesia em homenagem a Castro Alves. Né? O nome completo, para quem não se lembra de Castro Alves, é Antônio Frederico de Castro Alves. O 14 de março é a data de nascimento dele? É o dia a data de nascimento de Castro Alves. Uhum. Ele nasceu em 14 de março de 1847 na Bahia. Né? Faleceu em Salvador em 6 de janeiro de 1871. E muita gente sabe, Castro Alves foi um dos maiores poetas românticos brasileiros, né? Autor de Navio Negreiro e de muitos poemas célebres, muitos dos quais têm como tema a escravidão. Ele foi, assim, um dos fervorosos defensores do abolicionismo. Uhum. Rosimeire, por que a senhora considera importante lembrar um dia para a poesia? Por que que a gente... Então, eu digo assim, que o dia da poesia é todo dia, né? A poesia apresenta-se a nós todo dia por meio aí da natureza, das pessoas, de um olhar, né, da criança e de tudo mais. Como o dia dos pais, das mães, né? A gente fala assim, mas todo dia é dia do pai, dia da mãe. Mas tem que ter um dia para chacoalhar, né? As uhum. pessoas, para se lembrar em todos os locais, né? nas escolas. Então tem muita comemoração, oficinas de poesia, encontros de poeta, como depois você vai anunciar aqui na UFSCar, uhum. concursos de poesia. Então tem que ter um dia para movimentar. Para realmente lembrar, porque a poesia já foi muito lembrada, ouvida, né? Falada, declamada, e hoje ela é um pouco esquecida. Inclusive a gente está falando do dia 14 de março, mas como a gente estava conversando, existe um outro dia, que é o Dia Internacional. Como é que é essa história? Conta pra gente. É, Marco, no dia 21 de março, né, existe o Dia Mundial da Poesia. O Dia Mundial da Poesia, ele foi inserido aí no dia 16 de novembro de 1999, na 30ª sessão da Conferência Geral da Unesco. É, a Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E o propósito deste dia também é para que seja promovida a leitura, a escrita, a publicação da poesia, né? E isso no mundo. Uhum. Certo. Existe uma pergunta aqui, né? Uma dúvida, assim, que até a senhora me colocou, e aí a gente... Qual que é a diferença entre o poema e a poesia? Ah, então... Né? Para quem confunde com sinônimo, então, né? Então, o poema é a forma, né? Poesia, ela não existe só no poema. A poesia, ela não está só no verso. Mas a gente encontra a linguagem poética também na prosa. Né? Então, a poesia é a maneira diferente de você ver as coisas. É a maneira diferente de você dizer as coisas. E pode estar na prosa. Uhum. Um poema, que é a forma dele, ele pode não conter poesia. Simplesmente ele está lá em versos e estrofes, mas está faltando aquela essência, aquele diferencial, né? Um olhar diferente. Mas isso a gente pode falar um pouquinho daqui a pouquinho melhor. Tem mais coisa preparada. Tem mais coisa. O que eu gostaria de aproveitar, já que nós estamos falando do Dia Nacional da Poesia, é justo, né, a gente homenagear hoje o nosso ilustre poeta Castro Alves. Certo. Então eu posso falar um poema do Castro Alves? Por favor. As duas flores são duas flores unidas, são duas rosas nascidas, talvez do mesmo arrebol, vivendo no mesmo galho, da mesma gota de orvalho, do mesmo raio de sol, unidas bem como as penas das duas asas pequenas de um passarinho do céu, como um casal de rolinhas, como a tribo de andorinhas da tarde do frouxo véu, unidas bem como os prantos que em parelha descem tantos das profundezas do olhar, como o suspiro e o desgosto, como as covinhas do rosto, como as estrelas do mar, unidas, ai, quem pudera, numa eterna primavera, viver qual vive esta flor, juntar as rosas da vida, na rama verde florida, na verde rama do amor. Eu acho que nós devemos inserir a poesia desde a mais tenra idade. E só aproveitando esse espaço, já que tem alguns versos aqui do poema do Castro Alves, que eu fiz um poema aos 14 anos de idade. Então a poesia, quando ela é apresentada para a criança, muitas vezes dentro da própria sala de aula, de uma maneira prazerosa, ela desperta nessa criança, no adolescente e depois no adulto, esse contato com a poesia, essa vontade de escrever e de transcender através dos versos, né? Então, eu escrevi Namorado Eterno. É um acróstico com a palavra Meu Namorado Eterno. Maravilha poder ter você ao meu lado. Enriquecer é ter a fortuna do seu amor. Unidade é por saber de sua sinceridade. Namorado Eterno. Amor que me acalenta, morada do meu coração. Onde tu fores, irei também. Rodear-te-ei de ternura e paz. Amar-te-ei com doçura, dar-te-ei a minha mão. E juntos nós ousaremos. Estaremos sempre unidos, como um casal de rolinhas, como as andorinhas ou como pétalas de flor. Nada mais desejo a não ser o seu amor. Lembra um pouco alguns versos aí do Castro Alves, né? Sim, sim. Aproveitando que você falou então aí, escreveu com 14 anos, sobre a importância da poesia para as crianças. Poderia comentar um pouquinho para a gente sobre o projeto Vivenciando a Poesia? O projeto é um projeto de extensão universitária, né? Ele teve início em março de 2006. É um projeto de extensão aqui da UFSCar. Ele integra desde o mês de maio de 2007 o eixo 2 do Plano Nacional do Livro e da Leitura. Ele é uma ação que proporciona principalmente às crianças da educação básica, que é o ensino infantil e ensino fundamental das escolas municipais, estaduais e particulares de São Carlos e região, um contato prazeroso com o universo poético. Então, um dos objetivos desse projeto é incentivar o hábito de leitura, né, despertar o amor pelos livros, e principalmente pelo gênero literário poesia, motivar, sensibilizar a criança de uma maneira prazerosa, lúdica. Esse projeto atingiu até o momento cerca de 2.000 pessoas. No ano de 2010, nós realizamos oficinas de poesia em diversas escolas e bibliotecas da cidade de São Carlos. Foi atingido um público de 500 pessoas no ano de 2010. Neste ano, só nesse mês, por conta do Dia Mundial e Nacional da Poesia, eu já tenho aí agendadas 4 oficinas de poesia em bibliotecas e escolas. Todas voltadas para jovens, adolescentes, crianças. Isso, tem uma que é na FIPESP, que é para terceira idade. As outras são para adolescentes e jovens. Bom, vocês estão ouvindo o programa Megafone, primeira edição do ano aqui ao vivo nos estúdios da Rádio UFSCar. Estamos aqui conversando proseando com Rosimeire Trebe Cunha, falando um pouco de poesia, Dia Nacional da Poesia, hoje 14 de março, aproveitando para falar também sobre alguns eventos que estão sendo promovidos pela biblioteca, projetos de extensão e tudo mais. A gente vai fazer agora um rápido intervalinho aqui, tomar um golinho de água e já continuamos com essa conversa. Ainda temos um bocado de prosa para colocar aqui para vocês que nos acompanham nos 95,3 FM. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A Laura... Bom, eu só posso falar bem da Laura, né? Afinal de contas, ela é minha filha. Mas a Laura, ela é uma menina inteligente, é bem estudiosa, é um pouco mal-humorada quando acorda, mas... Ah, adolescentes. Às vezes ela me irrita um pouco, porque não desgruda daquele computador. Mas pelo menos tá sempre estudando, pesquisa umas coisas interessantes. Parece até com a tia dela, a Clau. Mas eu preciso falar, ela também apronta umas boas, viu? Principalmente quando ela encontra o avô, ou se junta com a Paty, com o Marquinho. Ele sempre arruma alguma confusão e a Laura sempre inventa alguma boa história bem maluca pra se livrar da bronca. E você quer conhecer a Laura? Então não perca a radionovela Verdades Inventadas, a partir de 16 de março na Rádio Fiscar. Todas as autorizações de funcionamento de rádios e TVs abertas no Brasil são concessões públicas. Ou seja, são permissões decretadas pelo governo federal para a utilização de um espaço público, que é o espectro radiofônico. Por isso, todas as emissoras devem, por lei, prestar serviços à comunidade e respeitar todas as culturas, etnias e gêneros. Se você não está satisfeito com as emissoras de sua cidade, manifeste-se. Este é um direito seu. www.direitoacomunicacal.org.br. Denuncie. Rádio Fiscar. Escute com atenção. Megafone. Ampliando as vozes de São Carlos. Megafone de volta. Aqui na Rádio Fiscar 95,3 FM, segunda-feira, dia 14 de março de 2011. Nós estamos aqui no estúdio com a presença da Rosimeire Trevi Curila, batendo um papo aí sobre o Dia Nacional da Poesia. Bom, e seguindo agora, né? A gente poderia comentar um pouco sobre o que é a poesia? Isso, Marco e Lucas. A poesia, ela é uma forma de manifestação dos sentimentos, fundamental para a compreensão do mundo e do próprio ser humano. A poesia é a arte de escrever em verso, entusiasmo criador, inspiração, aquilo que desperta o sentimento do belo, é o que há de elevado e comovente nas pessoas, nas coisas, encanto, graça, atrativo. Seria interessante a gente dizer, Marco, o que é a poesia por meio de alguns poetas consagrados, né? Oswaldo de Andrade, ele escreveu lindamente um dia: aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que nunca vi. Olha que coisa mais linda, né? Então, ele aprendeu com o próprio filho. A criança, ela tem a poesia já latente, é muito fácil mostrar para a criança ou sensibilizar para a poesia, que ela já tem isso, ela é um ser puro, ela vê as coisas que o adulto não vê, ela é um observador nato. assim como o poeta, é um grande observador, né? O que, que nós poderíamos dizer por um outro escritor e poeta? O José Paulo Paes. Ele diz no poema Convite: poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, é esse vamos brincar de poesia que o projeto de extensão universitária Vivenciando a Poesia sempre convida alunos, sejam crianças da educação básica, do ensino fundamental, adolescentes e mesmo os adultos. Que muitas vezes a poesia é vista como uma aura, né, sagrada, ou então a pessoa não gosta porque ela não teve um bom contato com a poesia, né? Uhum. E aí a gente faz essa brincadeira mesmo, né? E saem resultados interessantes, assim? Conseguem poesias dos alunos? Sai coisas profundas, a gente nem imagina. Às vezes a gente trabalha com classes consideradas, vamos dizer, a que mais necessita de uma intervenção na leitura e na escrita, né? Trabalhamos com quinta séries o ano passado, retrasado, e com essas classes consideradas pela própria escola e até por nós do projeto, que precisaria de uma intervenção. E quando a coordenação da escola viu esse resultado da escrita desses alunos, eles falaram, mas foi mesmo esses alunos que escreveram? Quer dizer, a gente precisa sensibilizar, motivar, levar o poema, né? Existe alguma publicação ou divulgação, né, desse trabalho que os alunos mesmos fizeram, dessa poesia? Existe, nós já fizemos a divulgação no jornal Primeira Página, no Primeirinha, né, que é aquele jornal mais infanto-juvenil, né, no suplemento Primeirinha. Uhum. E aí os alunos ficam super, assim, autoestima elevada, inclusive, né, porque além de publicar, eu levei os exemplares do jornal para eles verem as fotos, os poemas publicados. Outra forma é nós fazemos a apresentação na própria escola. Então, através de saraus literários, né, eles colocam música nos poemas, então eles vão apresentar para a escola, para outros alunos e para funcionários, para a diretora, coordenadora. Então, é um momento para eles importante, divulgando aquele trabalho. Entendi. O que mais que temos, então, de poetas falando sobre a poesia? A gente poderia falar assim, ó, e o que são poemas, né? Complementando aquela primeira pergunta sua, né? Uhum. Tem diferença entre poesia e poemas? O Mário Quintana, ele nos fala bem o que são poemas, num poema dele, que ele intitulou de Os Poemas. Ele diz assim, os poemas são pássaros que chegam. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. E quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos, e partem. E olhas então estas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Esse poema do Mário Quintana, para mim, né, ele fala do fazer poético. Os poemas chegam para o poeta. Como eles chegam? Porque o poeta é um grande observador da realidade, de tudo que está aí à sua volta, das coisas, das pessoas. Então ele vai captar esse poema que já está aí na natureza, nas pessoas, e ele passa isso para o papel. Esses poemas voam, o livro vai para vários lugares, né? Eles pousam nas mãos do leitor, né? Cada leitor, ao ler um poema, interpreta-o de um jeito, e não está errado, porque de acordo com a bagagem de cada um, ele tem um entendimento daquilo, de uhum. acordo com as experiências dele, já vividas, já vivenciadas. Certo. Então, cada um interpreta de um jeito, né? Por isso que o maravilhoso da linguagem poética é essa, né? Uhum. E, então, por isso que ele diz no final, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Quer dizer, o leitor interpretou aquele poema do seu jeito, o alimento, a experiência, a vivência desse leitor, né? Ele fala, poxa, esse poema diz tudo que eu já vivi, ou aquilo que eu penso. Interessante até essa colocação, porque é muito frequente também a gente ver as pessoas falando assim, ah, eu não gosto de poema porque eu não entendo, eu não sei o que, que ele está querendo dizer. Então, né, então você está colocando que, na verdade, a interpretação vem do próprio leitor, né? Vem do próprio leitor. E muitas pessoas, ao ler um poema, elas falam, ai, eu não entendi nada, né? Uhum. Mas você sabe por quê, Marco? Porque pessoas acham difícil de ler a linguagem poética, que não é difícil, porque as pessoas estão acostumadas e estão com muita pressa, assim, acostumadas mais a ler vamos dizer, elas recebem a notícia pronta, né? A linguagem poética não, ela vai fazer você refletir, você vai ter que pensar um pouquinho, você vai ter que ler em voz alta, né? Você vai perceber a entonação, as rimas, tudo que o poeta utilizou ali de recursos, né? O ritmo do poema, então, é diferente você ler em voz, você ler para você mesmo, voz baixa, né? E você ler em voz alta, você mesmo ouvindo e outras pessoas ouvindo. Então, o poema, você tem que ler sem pressa, né? E a gente tem a mania de querer tudo pronto, acabado, né? Uhum. Como a notícia num jornal, que então é chamada a linguagem denotativa, a linguagem informativa. A linguagem poética, ela é diferente. É uma maneira especial de dizer as coisas, né? Então, a gente tem que ler um poema com calma e encontrar a chave que abrirá um mundo de significados. Por isso, cada poema pode ter um significado diferente. Eu posso entender de uma forma, você de outra e o Lucas de outra. E ninguém está errado. Uhum. Tá? A gente diz que a linguagem poética, ela tem inúmeras significações. Cada leitor interpretará de um jeito, de acordo com a sua bagagem, como eu disse antes, né? Com a sua vivência, a sua experiência. Tá? E aí a gente podia perguntar, né? E quem faz um poema, né? Só o poeta? O denominado poeta? Não, qualquer pessoa que queira, você pode fazer um poema. O Lucas, né? Os ouvintes. Os ouvintes podem. Por que não? Tem que se arriscar, né? Quem faz um poema, também o Mário Quintana, ele fez um poema que ele chamou de Emergência, e a gente brinca com ele muito nas oficinas de poesia. Ele diz assim, quem faz um poema, abre uma janela, respira tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema, salva um afogado. Qualquer pessoa deve fazer um poema, né? E é fácil fazer um poema, né? Tem gente que diz que é muito difícil. Olha, Carlos Drummond de Andrade, ele disse assim, gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Então, à primeira vista, grande poeta Carlos Drummond gastou uma hora fazendo um verso, né? Uma hora gastou para fazer um verso. A gente pode gastar até um dia, dois, não tem problema. O importante é arriscar-se, vai, reescreve. O importante é colocar a ideia no papel. Uhum. Depois leia, reescreva se precisar, né? Certo, bom, esse é o programa Megafone, aqui lembrando, dia 14 de março, o Dia Nacional da Poesia, né, com a Rosemary Trevi Curila. Eu já queria agradecer a sua presença aqui no programa, nessa manhã, né, no primeiro Megafone de 2011, e aproveitar então para fazer o convite para o dia 17, né, o que temos no dia 17, então? Olha, no dia 17... de março, nós temos o 14º Encontro de Poetas de São Carlos e Região, em comemoração ao Dia Nacional da Poesia. Ele acontece, então é na quinta-feira agora, às 19 horas, na Biblioteca Comunitária da UFSCar. Qualquer pessoa é convidada, poeta, quem nunca escreveu um poema, quem gosta de poesia ou quem quer ter esse primeiro contato com a poesia, é um momento gostoso. Lítero musical, tem uma apresentação musical, depois as pessoas declamam seus poemas. É um momento e um espaço que as pessoas devem aproveitar para divulgar até os seus trabalhos, né, os seus poemas. E vem gente da região, viu? A sua expressão. E a qualquer idade, dos 8 aos 80 anos, não tem problema. Há quanto tempo existe esse encontro? Esse encontro já está no 14º, então já... Você vê há quantos anos, né? Já existe até uma tradição, anos, né? Já tem uma tradição. Já tem um público bom, viu? Então é importante. Na quinta-feira, então, às 19 horas, na Biblioteca Comunitária da UFSCar, mais um encontro de poetas de São Carlos e região, 14º encontro aí, celebrando o Dia Nacional da Poesia, que é hoje, segunda-feira, 14 de março de 2011. Bom, eu gostaria também aqui, em nome da Rádio UFSCar, aqui do programa Megafone, de agradecer a presença aqui da Rosimeire, né, que trouxe aí um bocado de poesia e também um bocado de prosa aqui para a nossa manhã de segunda-feira. Então, muito obrigado pela sua presença. Estamos sempre abertos aqui a outros eventos, outros momentos. E a mais poesia, né? E com certeza a mais poesias. Que bom, eu é que agradeço, viu, a vocês dois pelo convite e por essa oportunidade. Tá? E a vocês, ouvintes, fica aí o convite e curtam poesia, hein?